Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite estamos só dois, mas calma, seremos três, porque o João Castro, que já não estava habituado a ir a jogos ao vivo, ficou sem voz e então está a resolver o problema neste momento, mas ele já chega, já regressa. Obviamente, aquela voz de rádio não se pode perder nunca, portanto, vamos manter aqui o João Castro no programa. Acreditem que valeu a pena ir ver o jogo ontem. O João Castro tem que passar a ir aos jogos todos, a verdade é essa. Ainda antes de Foi o gol do Manchester City, por isso é que apitou aqui o meu computador, para o caso quererem saber. 4-2. É só por pronto, isso. e diz o Nuno Mourão que golo, portanto, Gol, lá está, exatamente. vamos ter, ainda por cima do Bernardo Silva. Vamos ter aqui então um grande, grande programa hoje, mas obviamente vou começar pelo meu painel, e neste momento só tenho um Pedro Varela, não é? Portanto, Pedro, bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, João, cá de aparecer. Boa noite a todos aqueles que nos estão a seguir e que vão ouvir depois e ver nas diferentes plataformas. Vamos a isso. E vai ser muito, muito bom. Dar uma obrigada também a todos os patronos do Sporting 160 e, obviamente, são muitos que ajudam este projeto. patreon.com/Sporting160. E eu prometi que agradeceria aqui a um rapaz, que eu não sei o nome dele, eu gostava de saber, mas não sei, que estava no final do jogo ontem no Bessa com uma camisola do Cristiano Ronaldo a dizer que gosta muito do Sporting 160 e a dar-nos os parabéns. Não sei o teu nome, mas obrigada, agradeci-lhe na altura, agradeço-lhe agora aqui ao vivo, ele que diz que acompanha todas as semanas em direto, portanto, sejas tu quem for, obrigada, porque é sempre... Hoje se calhar é mais difícil, porque hoje não é o nosso dia de transmissão do programa, exato, ainda por cima está a dar um jogo grande da Liga dos Campeões, um grande, acredito que grande seja jogo, mais difícil acompanharem-nos, mas acaba por ficar complicado, mas nós estamos aqui para isso mesmo, Pedro exatamente. Varela, seja às segundas, às quartas, às sextas, sim, seja e quem não ouvir agora ou depois, exatamente, ouvir tanto faz, as pessoas logo tanto decidem faz como é que quererão fazer. Aproveitar também para agradecer à Betano, uma parceria que tem tido connosco nos jogos do Sporting em casa, deixar a nota que os jogos no Norte terminaram, mas já lá vamos falar sobre isso mais daqui a pouco, mas agradecer à Betano que em todos os jogos em casa do Sporting Clube Portugal nos proporciona a oferta de bilhetes aos sportinguistas através do nosso Instagram, portanto estejam atentos por lá, que esta semana o Sporting joga com o Gil Vicente e haverá bilhetes então para oferecer. Relativamente, e Pedro, por muito que nós sim, que quiséssemos falar de outra coisa, sim, houve dois jogos aqui entre este Sporting 160. E um deles foi o jogo da taça, nós já passou muitos dias, já tivemos uma vitória sim, depois disso, mas quero aqui a tua perspectiva, e vocês falaram nisso no pós-jogo, inclusive, e falámos depois no Spaces e tudo isso, a tua perspectiva sobre o jogo da taça, que eu sei que acabaste por acabaste por estar fora, portanto não foste ao estádio do Dragão, mas acaba por ser uma época onde estamos praticamente arredados do título, apesar de matematicamente ainda ser possível, já vamos falar sobre isso também, mas em termos de taças ficámos arredados daquela competição que foi a sim, única que Rubén Amorim nunca ganhou. Sim, nós na semana passada já tínhamos falado um bocadinho dessa questão a seguir ao jogo do Benfica. Se, eu achava que nós tínhamos capacidade para discutir a vitória até a eliminatória no Dragão, e fazia intenções de ir ao Dragão até mudarem o jogo para quinta-feira. Inicialmente a data está marcada para quarta-feira. A derrota contra o Benfica acabou por tirar ali algum, por colocar o Porto, do ponto de vista anímico, muito mais forte, e o Sporting acabou por entrar naquele jogo, ou supostamente iria entrar naquele jogo um bocadinho mais abatido, com um conjunto de, claro, de críticas, umas mais aceitáveis, outras não tanto, é normal, e quando o Ruben Amorim não está bem, estamos cá para também, estamos cá para elogiar e para criticar aquilo que entendemos que está bem e que está mal, e a verdade é que, eu sou sincero, eu nesse dia tinha ido para Paris e tinha voltado às 3:30 da manhã, e no dia anterior tinha-me deitado para lá da meia-noite, portanto tive o dia praticamente zombie. Eu não vi os primeiros 20 minutos, porque adormeci literalmente na cama, no quarto hotel, e quando acordei já estavam 20 minutos de jogo. E lembrei-me, continuei a ver o jogo, obviamente, e vi o jogo até ao final, mas são duas partes completamente distintas. Eu, na primeira parte, houve ainda um momento, há aquele lance que agora não me recordo quem foi, mas alguém aqui no chat irá dizer, há um lance que nós temos um isolado e que podíamos até ter feito o golo, ainda a meio da primeira parte, mais coisas a menos coisa, e eu ainda pensei que se nós marcássemos esse golo, eu acreditaria que era possível discutir a eliminatória. O problema foi que na segunda parte a equipa não regressou e o Porto aproveitou-se disso. Aproveitou-se e jogou melhor e foi um justo vencedor e no cúmplice geral das duas eliminatórias não há muito a dizer. Foi Mateus Nunes, foi na segunda parte, olha, eu estava a ver isso na primeira. O Mateus foi na segunda parte, agora na primeira não. Tu já estou mesmo, então eu devia estar mesmo bêbado de sono porque eu achava que foi na primeira. Se calhar estou mesmo aqui a confundir. Bem, de qualquer forma... Não, na segunda tenho a certeza que foi. Na primeira há de ter sido... Mas o jogo ainda estava 0-0. E estava 0-0 esse de Mateus Nunes. Se calhar é mesmo isso. Pronto. Estava, porque enfim, acho que o Porto... Pois, então se calhar foi logo no início da segunda parte. Coisa. Exatamente. Pronto, ok. Então deve ter sido isso. Ah, a primeira parte foi o golo isolado ao Sarabia. Bem, parecia que foi na primeira parte. Exatamente. Havia tanto qualquer na primeira coisa parte, na nós primeira parte. Para... Exatamente. Então eu bem parecia... Mas depois na segunda parte, na segunda parte, obviamente o Porto dominou o jogo e nas duas eliminatórias acabou por ser a equipa melhor. Não há muito a dizer disso. Fico triste porque era um regresso que gostava, ao Jamor, até porque regressam as pessoas, estamos em final de pandemia, era uma oportunidade não só de ter no Jamor o Sporting em masculino, como depois, entretanto, soubemos este fim de semana, o Sporting em feminino, não é? Porque acabamos por eliminar o Braga, sim, apesar de termos perdido o jogo, este último jogo em Braga, mas tínhamos ganho 3-0 e ainda estivemos a ganhar 1-0, depois perdemos 3-1, mas qualificamos e vamos jogar contra o Famalicão. E na verdade era espetacular ter as duas equipas no Jamor. Assim, vai ficar adiado para já o sonho de Ruben Amorim ir ao Jamor treinando o Sporting e conquistando o título que lhe falta conquistar, pelo menos em termos de competições nacionais. Mas olha, eu vou-te dizer, mais do que este jogo da taça, que acaba por custar sempre, obviamente, uma eliminatória, claro, na taça e numa prova tão mítica como é a Taça de Portugal, custa sempre, e eu acho que nos vamos lamentar muito mais por a derrota com Santa Clara, a derrota com o Braga, porque percebe-se claramente, e faço aqui já o gancho para o campeonato, que o Sporting... que o título a ser conquistado pelo Porto, porque tudo indica que irá acontecer, certo, e ontem falamos isto no estádio, um campeonato a 34 jornadas, e ontem disse isso também no Spaces, é quem ganha é o campeão que merece. Podemos depois discutir as arbitragens, a questão das arbitragens, mas a 34 jornadas o Porto foi mais, acabou por ser, da mesma forma que o Sporting foi competente ontem na vitória no Bessa, o Porto tem sido mais competente ao longo do campeonato. Mas a verdade é que nos vai custar muito, vai-nos custar muito esses são três jogos dos quais nós perdemos, dois são em casa e quase que nem era preciso vencer os três jogos para estarmos claramente na luta pelo título, e isso custa muito. Exatamente. E vai custar ainda mais se nós chegarmos ao final do campeonato. Nós ganharmos os próximos três jogos, conquistaríamos 85 pontos, que são os mesmos pontos com que fomos campeões o ano passado. Entretanto, gol do Real. Real, exatamente, 4-3. A verdade é que ainda ontem estive a ver, desde 1999-2000, da época 1999-2000, com 85 pontos dá para ser pelo menos 9 vezes campeão nacional. E duas delas em igualdade pontual com 85 pontos. Quer isto dizer que cada vez mais, para ser campeão aqui em Portugal, ou pelo menos nestes últimos anos, ser campeão é falhar muito pouco. O que diz duas coisas, na minha perspectiva, e ontem falamos isso no pós-jogo, diz que os três grandes, cada vez que acabam, fosse maior para os restantes, porque se conquistam muitos pontos, quer dizer que os outros não os conquistam, e isso depois também leva à questão da competitividade da Liga Portuguesa, porque é cada vez mais difícil os mais pequenos, não os três grandes. O Porto tem uma derrota, o Sporting, apesar de tu tem três derrotas, mas o Porto tem uma derrota, o Benfica tem um bocadinho a época mais estranha, lá foi às cinco derrotas, cinco empates, E, portanto, quer dizer, ao Porto foram 5 jogos que lhes tiraram pontos, ao Sporting foram 7. E se juntarmos os jogos, e se tirarmos os jogos entre eles, ainda serão menos jogos. E isso acaba por ser um problema para a nossa liga e para a competitividade da liga. Mas pronto, o Sporting, infelizmente, lutou pelo título até ao final, mas falhou em momentos decisivos, falhou muita coisa também, e eu acho que no final, quando fizemos o programa aqui de balanço, há aqui alguma teimosia e alguns problemas que Ruben Amorim deveria também olhar para ele, e eu acho que hoje vamos falar um bocadinho de Ruben Amorim, até por causa do Slimani, certo. E eu não acho, eu quero que o Ruben Amorim, aliás, eu acho que o tweet que tive com mais visibilidade dos meus últimos meses foi a seguir ao jogo contra o Porto no Dragão, em que eu até soltei um palavrão e disse que realmente os sportingistas queriam ver o Ruben Amorim fora do Sporting, pá, merecem mesmo estar 20 anos sem perder. Foi um tweet que aquilo teve mais de 200 mil visualizações e foi uma coisa, exato, inacreditável. E mas... não é mentira. Não, e não é mentira, mas isso não quer dizer que nós não possamos criticar, e podemos criticar. Claro. E deixa-me até dizer já que nós ontem fomos os três ao Bessa. Na realidade, nós os dois fomos, eu e o João fomos ter contigo, porque tu estás sempre em todo lado, é mais assim do que outra coisa. Nós é que fomos lá, nós é que aparecemos lá, e uma das coisas, há duas coisas que eu adoro, em particular no jogo de ontem até há três coisas, mas duas delas eu adoro no quando vou ver o futebol aos estádios. Uma é obviamente estar com os amigos, seja contigo ou com muitos outros amigos que nós conhecemos por causa do Sporting e do futebol. Felizmente, e que isso é para mim é das coisas mais importantes e discutir. E depois, essa é uma coisa, e a segunda é discutir com essas pessoas que têm visões, umas iguais, outras parecidas, outras completamente diferentes. E isso aconteceu, estivemos com o Jorge do Sporting Tático, o Paulo das Aves, bem, isso, o Diogo Cosme, sei lá, muita gente, e acaba por ser das coisas mais importantes, que é discutir o Sporting de uma forma apaixonada, com visões diferentes, sem entrar na loucura que são as redes sociais. E já agora, a terceira coisa que gosto, em particular, tem a ver com aquele estádio, é que realmente eu adoro o estádio do Bessa, é dos melhores estádios de Portugal. Aquela acústica é incrível. Há o ambiente muito próximo de um estádio inglês, vê-se bem de qualquer lado, e nós atrás da baliza, nós estávamos na última fila, vê-se perfeitamente lá, na baliza de lá e na baliza de cá. E fico a pensar que é uma pena, eu tenho um respeito enorme por todas as instituições, já disse isso muitas vezes, tenho muita pena que o Boa Vista não tenha mais adeptos, está a ser difícil recuperar desde da descida da divisão, porque o Boa Vista muito facilmente, com 10, 15 mil adeptos, era capaz de pelo menos criar ali um ambiente infernal para qualquer equipa visitante. Ou com 20 mil. E era fantástico, porque nós precisamos disso. Ainda há bocado estava nessa discussão no Twitter, até por causa dos adereços e da questão do marítimo, certo, da proibição, e depois estava ali a discutir com alguma malta um bocadinho mais nova, e é um problema, obviamente, termos 90, ou seja, quando for, uma porcentagem elevadíssima de adeptos só dos três grandes, e é pena ver ali um estádio do Boa Vista que tem condições absolutamente fantásticas não ter mais adeptos, mas isso também são os dirigentes que se escolhem. Exatamente, já agora deixa-me só fazer-te aqui uma observação, eu creio que é do conhecimento público, mas pá, vou dizer na mesma, não foi a minha primeira visita ao Bessa, foi a primeira visita ao Bessa enquanto equipa visitante, eu fui ver o Boa Vista com o Futebol Clube do Porto há cerca de 15 dias, quando eles lá estiveram a jogar, vai muito no sentido daquilo que estavas a dizer, Pedro, que é a paixão que os boavisteiros têm pelo clube. Eles não são do Benfica e do Boa Vista, ou não são do Porto e do Boa Vista, não, eles são do Boa Vista. E acho que, por muito poucos que existam, eles são efetivamente muito fiéis. Acho sim, que era aquilo que estavas a dizer, que se existisse aqui um maior investimento no crescimento da massa associativa do Boa Vista e de outros clubes assim mais pequenos também, Não descredibilizando, obviamente, a equipa, mas acho que teríamos todos a ganhar e o futebol português só teria a ganhar com isto. Enquanto o João chega, não chega, aproveitar aqui para falarmos sobre o tema Slimani. Pedro Varela. Sim. Muito já se falou de Slimani ser. Eu não, porque estive completamente desligado do Sporting. Certo. Estiveste em Paris. Só ontem é que voltei a. Então, mas só para te dar assim um lamiré do que se tem passado. Não, eu sei o que é que se passa. Que é reincidente e que depois uns estão do lado do Slimani, outros estão do lado do Amorim, e o Amorim deu morrer, mas afinal o Slimani é bom jogador, mas depois o Slimani está a fazer fita, mas depois apoia a equipa. Este filme todo, diz-me o que é que te apraz dizer sobre o assunto. Antes de mais nada... Olha, eu praticamente... Está aí o João, entretanto... João Castro. Está por o som. Ele está por uma voz que é para falar boa noite. Ele. Vai ser uma voz robotizada. Pronto, conseguiu dizer boa noite. Olha, eu até agora não tinha dito praticamente nada em relação, tinha feito apenas um tweet em relação à questão do Slimani. Vou dizer algumas coisas soltas, não quer dizer que sejam aqui todas ligadas, mas vou dizendo à medida que me lembrando só aqui dois ou três apontamentos. O Castro ontem já fez o seu apontamento sobre a questão do Slimani até no pós-jogo, e certamente depois poderá adicionar o que ele quiser aqui, mas deixa-me dizer aqui uma coisa em relação ao Slimani. Nós nem há muito tempo, andava aqui toda a gente, se calhar 90% do universo sportinguista, a pedir que tivemos 3 horas aqui a pedir Slimani. Não, eu não ia dizer isso. Não, aqui há uns anos, não muitos anos, andava aqui muita gente, como eu e como outras pessoas, que a pedir que os jogadores não podem estar acima do clube, e há determinados líderes, sejam eles em que posições. Já se defenderam presidentes contra os jogadores, vocês recordam-se perfeitamente disso, foi muito recente, na direção de Bruno de Carvalho, e muitas vezes até tinha razão e outras vezes se calhar não tanto, mas ouvi muita gente, ler muita gente. Quando foi agora a questão do Slimani, primeiro eu acho que ainda há aqui uma questão, o Sporting ainda tem aqui algumas pequenas decisões e alguns problemas com algumas divisões em termos de apoio. O Slimani, claro que há aqui malta que olha para o Slimani como um jogador que representa o que o Bruno de Carvalho fez no Sporting, e portanto, de certa forma, há aqui uma coisa anti-varandas. E depois há, obviamente, aquilo que é o Ruben Amorim e o que a direção tem conseguido conquistar nestes últimos anos. Da questão do jogo, do treino, do que é que ele entende, eu diria que o Ruben Amorim sabe mais do que nós, ele é que sabe o que é que muito se tem falado. O Castro ainda ontem explicou a questão dos insights e dos dados em relação aos treinos e tudo isso mais, que são coisas absolutamente reais, não há cá história nenhuma. O Slimani é um jogador que eu adoro, o Castro também fez questão de dizer isso, e com razão, nós somos jogadores que se apreciam, mas o Ruben Amorim é que tem que escolher e é que manda nesse particular. Se me disseres assim, que o episódio não deveria ter sido resolvido na praça pública, que há ali um momento que Ruben Amorim podia ter guardado e ter dito, pá, isso é um assunto interno e resolvo, eu acho que sim. Se me disseres que o Ruben Amorim apanha-se com duas derrotas seguidas, que era uma coisa que não estava preparado, porque não acontecia, contra Porto e Benfica, e que perde ali um bocado a cabeça, e no sentido em que não é normal, não estava a acontecer, e que se calhar não deveria ter feito daquela forma, também acho que sim. Se o Slimani já arranjou problemas no passado em outras direções, com o Marco Silva, com o treinador Marco Silva, também já aconteceu. Se no limite, e depois, há aqui uma coisa importante, é que do lado do Sporting, os jogadores estão todos do lado do Ruben Amorim, isso não há ponto a dizer. Isso quer dizer qualquer coisa. E ontem o Castro dizia uma coisa muito interessante, que eu depois fiquei aqui a pensar, e com razão. Nós gostamos todos de ver os vídeos dos insides e dos stages e aquelas coisas do Sporting, e adoramos ver aquela união. E lembro-me quando foram os primeiros vídeos, eu depois fui pensar e puxar um bocadinho atrás. Olha, o Nuno estava a dizer, e eu por acaso não hoje li, é verdade, sim senhora Nuno, ainda hoje li esse artigo do Tadeia. Ainda não li, está na lista. Muito bom esse artigo do Tadeia. Aliás, o Tadeia distancia-se cada vez mais no seu Substack, como podemos concordar ou não concordar com tudo que ele diz, obviamente, mas distancia-se cada vez mais de uma classe de jornalistas que mostra que é possível discutir futebol em Portugal de outra forma. É difícil, mas é. Mas a questão dos stagings, e lembro no início as pessoas falarem, e o grupo unido, e de ir buscar Exato. Até frames de, e olha-me aquele momento, repara como o Coates faz. E o sorriso, e depois as boquinhas que eles mandam aos outros. E o sorriso dos miúdos, e assim, epá, isso foi uma Exato. Coisa que deu muito trabalho conquistar. E nós não temos tido essas coisas. E, portanto, se o Ruben Amorim entende que, por alguma razão, o Slimani fez ali qualquer coisa que não vai de encontro àquilo que é a sua filosofia, epá, eu diria que, no limite, quem tem razão é o Ruben Amorim. Agora, o Ruben Amorim, não quero isto dizer que não seja sujeito a críticas. Claro que sim. Uma das críticas é que, obviamente, e ainda ontem dizia o Jorge do Sporting Tático no estádio, e com alguma razão, e estou aqui a recuperar uma opinião que ele disse que eu achei muito interessante, o Sporting desperdiçou, mesmo já com o Ruben Amorim, um conjunto de jogadores, abdicou de um conjunto de jogadores que se calhar não fazia sentido ter abdicado por um modelo de jogo em que foi escolhido o Paulinho quase obrigatoriamente. Eu defendi durante muito tempo o Paulinho em determinadas situações, mas não tenho problema nenhum a dizer em criticar que neste momento é óbvio que é preciso outro tipo de soluções, e nós não podemos atacar o título só daquela forma como durante muito tempo, até chegar a janeiro e perceber que precisávamos de outro atacante, e aí veio e o Slimani. E, portanto, essa crítica é perfeitamente viável. Não se confunda criticar o Ruben Amorim, que devemos criticar quando achamos que todos nós achamos que deve ser criticado, com aquilo que é o que nós entendemos como um tronco central para o Sporting, que precisa de ter treinadores que fiquem mais anos e que conquistem títulos e que continuem a fazer esse trabalho que nós queremos. Quer dizer, nós todos gostamos de dar exemplos. Nós gostávamos era ter um Alex Ferguson. Mas depois, quando o Alex Ferguson teve 6 anos sem ganhar, mas depois, quando nos acontece isso, está tanto tempo sem ganhar e não acreditamos no... já não presta. Isso não dá. Quem diz isso, sei lá, olha, vejam a série da HBO, que hoje estava a ver mais um episódio sobre os Lakers, e como é que a certa altura se acredita que era possível. Claro que depois a forma como se constrói a equipa é um bocadinho diferente da nossa. Mas a verdade é que há um momento em que Slimani estava bem, e depois quando vem com aquela mas o Slimani foi jogador do mês e foi o melhor marcador e tal, não sei o quê. O Ronaldo é o melhor, o Ronaldo tem mais golos do que o melhor ponta de lança do City. E o City se calhar vai ser campeão, e o Manchester na Liga dos Campeões vai. Às vezes isso não vale nada, dito assim, isoladamente. Não quero tirar o mérito, obviamente, a Slimani. Por o contrário, eu adoro o Slimani, é um jogador que eu tenho, mas... se há ali qualquer coisa que não funciona bem, e se o Ruben Amorim tem dado cartas altamente positivas, se calhar quem terá aqui um bocadinho mais de razão tem que ser o líder. Isso não gosto. Aí caberá à direção, se Ruben Amorim disse que já falou com a direção, já falou com todas as pessoas, e se já deu a indicar tudo aquilo que acha sobre o caso, as coisas seguirão os trâmites legais, também os trâmites normais. No limite, quem vai responder por tudo no final é Ruben Amorim, porque se os resultados não acontecerem, ele é o primeiro a sair, porque os jogadores dificilmente saem a não serem situações de indisciplina, porque de resto ficam lá, nem que seja a cumprir o contrato, sem que demos conta deles. Basta lembrar, por exemplo, o Ilori. Eu já nem sei onde é que está o Ilori. Está no onde é que está o Ilori? Na Boa Vista. Está no Boa Vista. Pois, exatamente, no Boa Vista. Mas houve ali uma altura que estava no Sporting, ali escondido. Eu acho que ele estava dentro do cacifo onde o Podense se escondeu quando foi o ataque de Alcochete. Mas houve ali um momento que ele estava lá, guardadinho, e ia receber quase 1 milhão e tal por ano. Temos um pior, se calhar. Temos um pior, o Renan. O Renan, não é? Pronto. Mas lá está. Mas eu depois também penso assim, mas os jogadores foram contratados e quiseram-nos lá. No limite, o jogador também não tem culpa, não é? É um bocado também Exato. Essa lógica, não é? Claro. Quando contratas um jogador e estás lá, é porque quiseram contratar. Mas pronto, enfim, eu não quero fazer muito mais, não quero dizer muito mais que isso. Tenho pena, porque me parece que o caso vai ser irreversível, e acho que Slimani não jogará mais no Sporting. É pena. Tenho pena, gostava, eu fiquei muito contente, senão não tínhamos feito um programa de 3 horas e meia, como fizemos aqui com o Slimani e com o Edwards. O Edwards está a confirmar tudo aquilo que nós queremos, deixo isso depois para o Castro, que vai mostrar já aí os gráficos e falar um bocadinho sobre isso. O Edwards confirma aquilo tudo, o Slimani também estava a confirmar. Agora, se não está ao nível do que é necessário para o grupo de trabalho, e se nós preservamos o grupo de trabalho, e se nós queremos preservar essa união de grupo de trabalho, que há muito tempo, o que é diferente de endeusar os jogadores, porque isso também não há aqui endeusamento de jogadores. Eventualmente no plantel de Sporting, o único que eu sou capaz de endeusar é aquele que para mim foi o melhor jogador ontem em campo, que não foi o Edwards, por muito que eu tenha gostado do Edwards, foi Coates. E Coates, por todo o respeito que me merece, por tudo aquilo que tem sido a sua carreira no Sporting, e pela forma como tratou o clube desde que assinou pelo Sporting, e eventualmente, entre aspas, podemos endeusar, mas não há esse endeusamento, há uma união de grupo, e isso para mim acaba por ser o mais importante. João Castro. E o Castro, tem que buscar as imagens que o Castro mandou, que é para deixar pôr, só aqui a nota enquanto o Varela vai buscar as coisas, dar-te as boas-vindas e dizer-te que já falámos da questão do jogo no Dragão, portanto acho que já não há aqui mais nada que possamos acrescentar, mas se quiseres acrescentar alguma coisa, estás completamente à vontade. E pegamos... quiseres, posso mostrar o gráfico do jogo do Dragão, só para verem o amasso que o Sporting levou. Certo, e pegámos, mas dispenso, se for preciso, também dispenso. Agora, não, é assim. Também falámos do tema do... Também falámos aqui do tema do Slimani, e é um tema que tu falaste no pós-jogo e que já disseste aqui grande parte das coisas também que o Varela já falou, mas para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir aqui o pós-jogo, ou, quiçá, ainda não é patrono, que são poucos, ainda não é patrono do Sporting 160, pergunto aqui a temas gerais, porque já vamos falar aqui do jogo do Bessa, pergunto aqui temas gerais sobre esta história do Slimani e se de facto existe lado, quem é que tem razão e porquê é que tem razão? Em primeiro lugar, boa noite a todos, desculpem o atraso, mas eu estou mesmo à rasca da garganta e ontem já estava com gripe, mas decidi ir ao Bessa porque achei que a minha presença era decisiva. E foi, claro, eu a dar as instruções para o Amorim desde a bancada. Obviamente, ele ouvia-te. Sim, e portanto peço desculpa. Portanto, se me falhar a voz, fica já aqui essa ressalva. Em relação ao Slimani, em primeiro lugar, é aquilo que nós, eu acho que comecei assim no Patreon, mas corrijo-me, Pedro, depois foi realmente um dia assim para correr. Eu gosto de Slimani e acho que fazia falta um jogador com as características de Slimani, muitas vezes para resolver jogos ou em jogos que o Sporting pudesse mudar a sua forma de jogar. Portanto, dito isto, acho que muita gente gosta de Slimani e percebo porque é que há tanta gente que idolatra o Slimani, porque realmente deu muito ao Sporting. Depois, em todos os casos, deixa-me dizer que existem sempre dois lados da história e depois existe o terceiro lado, que é a verdade. Portanto, pode haver aqui sempre um lado, o outro, e depois existe sempre a verdade. O que eu sei é que, em termos de Slimani, o que eu tenho a dizer, a minha opinião é, eu acho que o Ruben Amorim quis claramente o Slimani. Não vejo o Ruben Amorim um treinador que aceite os jogadores, como já tivemos no passado, em que as direções... escolham os jogadores para o treinador, e portanto nem Varandas precisava do argumento de Slimani para ganhar as eleições. Acho que Varandas, mesmo a parecer de cuecas brancas às bolinhas cor-de-rosa, ganhava as eleições. Desculpa é estar-te a interromper, mas acho que até o Amorim, que na altura, disse, eu acho que na altura até o Amorim disse que chegou a falar primeiro com o Paulinho por causa da vinda do Slimani, portanto... Sim, deu a conhecer a Paulinho que ia contratar outro avançado para lutar pela titularidade. Isto é a minha opinião, porque eu acho que nenhum jogador vem sem o aval do Ruben Amorim. O que pode ter acontecido é ver três ou quatro opções e neste caso ter-se decidido Slimani por questões, obviamente, de mercado. Portanto, isto é o meu primeiro ponto. Depois, eu acho que Slimani sabia qual iria ser o seu papel no Sporting. Já disse isso aqui, há pessoas que não pensam. Ninguém diz... claramente a um jogador que vai ser titular ou que vai ser suplente, mas agora nas contratações, eu sei por experiência pessoal e com conhecimento de causa, que existe muita gente, muitos treinadores que ligam aos jogadores e até para convencê-los a vir e que explicam, fazem um enquadramento geral, como se faz quando acolhemos um novo trabalhador na empresa e diz, olha, conto contigo, quero que venhas para cá para jogar neste sistema, nós precisamos de ti em vários jogos, nós temos o Paulinho, nós temos... Portanto, eu acho que houve um enquadramento e, portanto, acho que Slimani percebeu qual era o enquadramento. Em algumas formas de jogar, jogaria Slimani, em algumas formas jogaria Paulinho, mas nunca ninguém disse de certeza que seria titular indiscutível, nem ninguém pode dizer isso, e depois há sempre a ressalva que o treinador diz, isto depende da tua performance e da forma de trabalhar. Depois, E depois, aquele aspecto que o Pedro referiu e muito bem, o Sporting tem uma equipa de performance, o Sporting é uma equipa muito, o staff é um staff muito já à base também de data, portanto, big data, de ciência, portanto, os jogadores que quando jogam com aqueles, entre parênteses, sutiãs, aquilo tudo é medido, portanto, os treinos são analisados, além de serem vistos e observados pelos treinadores, depois vão confirmar os dados, e portanto, quando alguém diz que se treinou mal, não se diz só que treinou mal, porque se olhou e viu-se que o Slimani ou outro jogador qualquer deu menos ou coisa. Depois, tudo isso pode ser baseado. Mas o que ainda é mais estranho é a malta que não está nos treinos dizer que ele treina bem ou treina mal. É que isso é daquelas coisas, nenhum de nós depois, pode sim, dizer e depois, o contrário. Pedro, e ontem expliquei no Patreon uma coisa. Sim. O Ruben Amorim, se acusar um jogador de treinar mal, não é acusar, mas se disser na praça pública, como disse, que treinou mal ou não treinou respeitando o empenho ou o que ele acha que são as normas de treino, se ele disser isso e for mentira, ele perde o balneário. Imagina, ah, certo. Os outros jogadores que confiam no Ruben Amorim estão a vê-lo publicamente a mentir sobre um colega. É uma coisa que me faz sobre um colega. Portanto, isto é a mesma coisa que, por exemplo, Mariana, tu vês o teu chefe publicamente a dar uma entrevista e a dizer que a pessoa que foi, imagina, foi encostada, não é? Roubou. E tu sabes que não roubou, é mentira. Exato. Qual é a opinião que vais ter sobre o teu chefe? Põe, isso aí nunca põe poderia... a credibilidade em causa. Perde, claro, perde ali com toda a credibilidade. Portanto, se o Ruben Amorim disse aquilo, obviamente para... E atenção, e lá está, há sempre o lado de Slimani, que acha, pode ter achado que não treinou bem, que não treinou ou treinou menos mal, mas para o Ruben Amorim dizer aquilo, porque realmente se passou algo e algo foi detectado. Não acredito que uma pessoa frontal como o Ruben Amorim vá mentir para a praça pública, tendo o outro restante plantel assistido e portanto, iam achar o Ruben Amorim mentiroso, e já sabemos que o Ruben Amorim não é. Depois, eu também acho, e o Pedro já o confirmou, o plantel está claramente, e viu-se ontem no Bessa, claramente do lado do Ruben Amorim. E, portanto, e os adeptos se... também. E os adeptos, quase todos. Os que lá estavam, não é? Os que lá estavam, cantaram as músicas do Ruben Amorim, além de cantar a música do Castro, depois cantaram a música do Ruben Amorim. Agora, e obviamente que se houver tipo birras, ou se houver questões que não têm treinado bem, ou treinado mesmo mal, obviamente tem consequências, não é convocado, isso acontece em todos os desportos. Agora, depois depende da maneira como se reage, e já não é a primeira vez. E portanto, sendo assim, e depois há um quinto fator que eu também expliquei, que é o Ruben Amorim é que manda, e nós temos que confiar no nosso timoneiro que nos levou até agora, até à posição que nós estamos. Nós não estamos numa altura de voltar a ir contra um timoneiro de sucesso. Portanto, se ele disse isso, quando ele está com ele, pá, nós gostamos muito de Slimani, mas, meus amigos, não funcionou, os perfis não se encaixam, há pessoas que não encaixam o perfil com outra, mesmo em termos de chefia versus subordinado, e, portanto, há regras que se tem que pôr para proteger todo um grupo, todo um balneário, e obviamente que se, e com nossa pena, se o Ruben Amorim acha que essas regras foram ultrapassadas e, portanto, está a pôr em causa toda a união, e que nós viemos e aplaudimos sempre no backstage, ei, que união espetacular, nos ensaios e tudo, e agora só porque este caso vamos pôr tudo em causa, pá, eu defendo sempre o Sporting em primeiro lugar, de que o treinador, o A, B, C ou D, o que eu acho nesta altura melhor para o Sporting, é exatamente o que eu estou a dizer. O timoneiro é que sabe, tenho toda a confiança no timoneiro, pese embora as críticas que eu já fiz aqui na semana passada sobre o jogo, por exemplo, contra o Benfica, em termos táticos, a menor utilização de Bragança, de Tabata, também podiam ter mais minutos, outras opções táticas, portanto, isso são questões de pormenor e de questões que eu critico Ruben Amorim, porque ninguém está a salvo de críticas construtivas, obviamente, e também dos elogios. Portanto, isso é o que eu acho, e portanto, são dois temas completamente separados. Não é, ah, o Slimani, o Bragança e o Tabata deviam jogar. São dois temas separados. Uma coisa é regras do grupo, união do grupo. Outra coisa é questões técnicas, questões de opção. Isso aí sim, podemos criticar Ruben Amorim. Se fosse eu, se calhar tinha feito de outra maneira. Outros treinadores fariam de outra maneira. Ninguém está a salvo dessas críticas. Agora, o que eu acho é mesmo isto. Em primeiro lugar, está o Sporting. Em segundo lugar, o timoneiro é que manda, e neste caso não há razão para não acreditar no que foi dito por Ruben Amorim, nem sequer pôr em causa toda uma liderança e agora todo um trabalho de 2 anos, por uma questão de um jogador que ainda pode ser recuperado, embora eu acho que não. Provavelmente não jogará mais e haverá sempre solução, mas é uma questão que tem que... obviamente, Ruben Amorim e a direção resolver internamente. Agora, em primeiro lugar, e o campeonato está a correr, infelizmente só estamos no campeonato, não estamos na taça. Ainda existe o segundo lugar para segurar, um primeiro lugar para lutar até ao fim, até o Sporting ter a hipótese matematicamente, que é isto que o Ruben Amorim tem que defender. Intransigente a defender o seu grupo. Na altura que ele perder o grupo, o Ruben Amorim já não está a fazer nada no Sporting. E, portanto... E a perder já, o grupo passado, andaram treinadores durante 20 anos, diga-se. Portanto... E já houve no passado questões, e eu disse no pós-jogo, não foi, Pedro? Já houve questões, o Sporting já teve situações em que tive que ir buscar os jogadores a casa para ir treinar. E não foi há muito tempo. E são jogadores conhecidos. E, portanto, e atrasos, e chegar muito atrasado aos treinos e tudo. Portanto, quando se diz, e às vezes elogia-se os rivais, seja ele quem for, por causa do grupo, da união, da garra e do espírito, nós tivemos esse espírito ano passado, e temos tido este ano. Mantemos este espírito. Portanto, este espírito não se constrói só porque o Ruben Amorim é simpático ou porque diz coisas. Não, é preciso, que é bonito. É preciso ter frontalidade, é a tua opinião, é preciso ter alguma frontalidade, honestidade com os jogadores, e ele tem uma relação muito próxima, mas tem que haver uma relação de respeito. A partir da altura que se quebra certas regras, ele tem que ter voz de chefia. Caso contrário, passa a ser só um colega, e quando é o seu colega, ultrapassa-se alguns limites por vezes. E isso não pode acontecer. E, portanto, em todo caso, acho que Ruben Amorim tem que mostrar aquilo que sempre foi, que é um líder. Como diriam os nossos pais, ou pelo menos os pais da minha geração, não andei contigo na escola para falares comigo assim, sou tua mãe, sou teu pai, portanto haja respeitinho. Sou tua amiga, mas sou tua mãe e sou teu pai, portanto respeitinho é bom e eu gosto muito. Pedro Varela, vamos falar aqui ainda antes de irmos à análise tática do Boa Vista, que o Castro fará melhor do que ninguém. Esta mesma análise, vamos falar então aqui do jogo no Bessa. Já falámos que o estádio tem uma acústica incrível, mas de facto nunca é um jogo fácil para o Sporting. E ontem pareceu que tudo conseguiu fluir de uma maneira incrível, até porque fomos sem Mateus Reis, fomos sem Paulinho, tivemos que colocar Edwards a titular para salvaguardar ali a chegada da bola ao último terço do terreno. Entretanto, tivemos várias tentativas e várias oportunidades. Acho que de todas, e de acordo com as estatísticas, corrijam-me se eu estiver errada, mas remates à baliza mesmo, o Boa Vista só teve dois, e ambos defendidos por Adam. Em termos gerais, como é que viste o jogo de ontem? Sendo que, obviamente, foi, como já disseste, na última fila do Bessa, e a gritar. De pé ao meu lado, sempre, claro. Ao lado de João Castro, de pé sempre. Ao lado de João, o Diogo também está aí. Exatamente. Ao lado do Paulo. Depois foste aparecer lá tu para tirar a fotografia do praxe, que nesse aspecto és muito mais normal do que nós, porque nós esquecemos completamente e aquilo é sempre a andar. Mas a verdade, o Sporting ontem... Foi extremamente competente, como eu disse há pouco, a palavra até foi utilizada ontem no Space, já não me lembro por quem, não sei se foi o Pedro Paiva que disse, e é uma palavra que assenta perfeitamente. O Sporting nunca esteve próximo, senão isto acabou por ser uma consciência natural do jogo que o Sporting fez. Havia duas grandes dúvidas em relação a este jogo. Uma era o que é que íamos fazer depois das duas derrotas seguidas contra Porto e Benfica, que era necessário vencer. Claro que o jogo ganhou a resposta. Exatamente, que não marcamos nenhum, essa é logo a primeira coisa. Claro que havia ali um adicional, um efeito importante, que foi a derrota do Porto minutos antes de nós começarmos o nosso jogo, depois de perder contra o Braga. E depois havia a questão da tão famigerada tripla atacante que vai, que vem, que não volta, qual é que vai ser, qual é que não é. Eu acho que há dois jogadores na tripla atacante que não me deixam grandes dúvidas. Edwards está num excelente momento de forma, é um jogador que não temos no plantel e que é fantástico vê-lo e ver o seu crescimento e ver tudo aquilo que nós estaremos à espera que acontecesse, e que eu acho que ainda vai acontecer muito mais, como já temos falado. O outro é Sarabia. O João disse ontem uma coisa muito bem, e nós falamos isso várias vezes durante os 90 minutos. Ver Sarabia jogar ao vivo é completamente diferente de ver Sarabia jogar na televisão. Tudo aquilo que nós vemos, a capacidade, a inteligência, é fabuloso. É daqueles jogadores que nós quando estão noutros clubes, dizíamos que ainda era que ele fosse nosso, falta. Que nos vai fazer falta. E eu até tenho jeito de brincadeira, a minha última pergunta para o João no pós-jogo foi se ele estava preparado para ver os últimos três jogos de Sarabia no Sporting, porque é realmente o que falta. Acho que ninguém para... está. Acho que ninguém está. E depois a dúvida é se entraria Pote, ou quer dizer, neste caso só poderia entrar Pote, embora o Sofascore, e bem, teve ali um rasgo de genialidade e colocou o Esgaio a ponta de lança, e eu pareceu muito bem, eu próprio acharia que o Esgaio ia marcar. Se o Coates pode ser ponta de lança, exatamente. Porque não o Esgaio pode ser ponta de lança, não percebo. É verdade, mas acabou por ser o Pote. E esta tripla, que já tinha jogado no, na vitória... Tondela. Também, Tondela. Exatamente, 3-0, que depois eles fizeram o 3-1 para estragar a aposta à Mariana, exatamente. A Mariana estava a ganhar a aposta e depois ficou 3-1. Aliás, também podia ter ganho ontem, porque foi um dos gols foi um autogol, portanto, também podia ter ganho a aposta ontem. E na verdade o João depois falará melhor do que eu sobre isso. O Sporting não é preciso ser um ponta de lança fixo ou um ponta de lança antiga para se marcar e para se vencer os jogos. O City, o João já falou disso aqui várias vezes, é um exemplo clássico. O que é preciso é ter jogadores que metam a bola dentro da baliza e tem que estar no sítio certo, tem que ser inteligentes, tem que ter essa capacidade de jogo e de estar naquele momento no sítio onde é pretendido estar para meter a bola dentro da baliza. O Pote obviamente não está no seu melhor momento de forma. Achas claro que... Desculpa, Pedro. Achas que um jogo no banco, um início de jogo sentado no banco, não poderia trazer aqui outra motivação ao Pedro não, Gonçalves? Eu vou dizer, eu percebo... Não é que ele mereça, é só para tentar aqui houve entender... Houve momentos que nós pedimos a substituição do Pote e percebe-se que não está bem. Houve lá um ou dois lances e tu dizias assim, o ano passado ele colocava... Ele marcava. A grande questão é que eu acho, e já falamos disto aqui também há uns tempos num pós-jogo, que é... se calhar a época do Pote, o ano passado, foi uma época altamente extraordinária e muito acima do que seria normal. Aquilo não é uma época normal para um jogador naquela posição, com aquelas características. Ele já leva 14 ou 15 golos, tem não sei quantas assistências, e se calhar isto é que é o mais natural. Claro que às vezes nós achamos que ele pode fazer mais, e isso parece estar presente em todos nós, por tudo aquilo que já aconteceu. Este ano houve aqui uma série de complicações até com o jogador e, portanto, a coisa não terá a correr como na época anterior. Epá, exato, e o Nuno que faz essa questão. Essa é uma questão. E, aliás, o ano passado eu lembro-me de falarmos disso no pós-jogo, eu e o Castro, que era até que ponto esta época de Pote, a do ano passado, não era uma época completamente fora. É quase como olhar para Ruben Amorim e dizer: será que Ruben Amorim, que era o que dizíamos o ano passado, vai fazer o mesmo a seguir, mesmo. Ou aquilo foi um coisa? Da mesma coisa dizíamos da direção de Varandas: são os dois primeiros anos ou vão ser os dois segundos anos que vamos ter agora nos próximos quatro? E isto é, são coisas com que nós vivemos todos os dias quando há fenómenos que nos parecem que são extraordinários e que temos aqui alguma dúvida. Agora, o Pote é um excelente jogador. Não deixa de o ser. E eu acho que, para responder à tua questão... Eu espero que na próxima semana provavelmente se mantenha e vou deixar depois agora para passar para o João para fazer aí o encadeamento técnico-tático de tudo o que se passou no Bessa. Provavelmente vai ser a tripla a manter-se se calhar na próxima semana, porque é uma equipa que marca 3 golos. De outra vez também marcou 3 golos. E se este modelo acaba por funcionar, por que razão havemos de mudar? Se andamos tão preocupados em marcar golos, e até porque a minha aposta, vamos saber daqui a um bocado, eu preciso que marquem 4 contra o Gil Vicente, eu quero claramente que deixem ficar esta tripla que funcionou bem, sendo que para mim não há dúvidas, é Edwards e Sarabia completamente titulares, não havendo Slimani ou Paulinho, eventualmente não estando também no momento que nós queremos. Não resta senão o Pote jogar na frente, a não ser que o Ruben Amorim invente ali qualquer coisa que, não sei, não estejamos à espera. Exatamente, e é por aí que vou mesmo pegar para te perguntar, João Castro, para além de todo o ambiente. Deixa-me só responder uma coisa aqui antes de passar, porque é uma pergunta pertinente. O Joel Aguiar pergunta se não acham que o Pote entrou numa de estrela depois da época passada. Eu sinceramente acho que não. Eu acho que não há esse. Não se nota no Pote uma tentativa de ser aquilo que ele não é ou de passar. e o Diniz está claramente a concordar comigo. Não se nota isso. Eu acho que não há esse lado de estrela, sinceramente acho que não. Acho mesmo que é uma questão de correu muito melhor do que o que seria expectável. E mais, até para ele, marcou tantos golos, para encontrar um jogador com tantos golos que não seja ponta de lança, talvez só Bruno Fernandes, certo. Não é? No Sporting. Ainda ontem falamos de uma série de jogadores no Space, havia seja os Basdossos, seja os Slimanis, essa coisa toda, mas depois um jogador que não é ponta de lança, aquilo foi efetivamente fora do que seria expectável, mas eu acho que não há aqui nenhuma questão de estrela, sinceramente. Ora, aí está. E João, estava eu a ir-te fazer a pergunta. Já tivemos PSP e agora temos PES. PES que resulta, independentemente de ser Pote ou de ser Paulinho, acreditas tu? Achas que no jogo agora com o Gil Vicente, a primeira pergunta é se achas que Rubén Amorim vai fazer a mesma coisa? E depois sim, peço a análise aqui ao jogo com o Boa Vista. Eu gostava que fizesse a mesma coisa, mas tenho muitas dúvidas que o Paulinho não seja titular já de premissa. Depois, em relação ao Pote, só aqui meter a minha colherada, pronto, apesar de tudo, Pote tem uns números muito interessantes desta época, é aquilo que o Pedro disse, é outra época que foi exponencialmente uma raridade, mas mesmo assim defender que o jogador agora também tem uma lesão no pé, que é fascite, se não me engano, que é uma lesão muito complicada, e portanto também tem aqui, eu acho que nota-se em alguns momentos, como se notou ontem no Bessa, que o jogador não está bem, mesmo fisicamente. Portanto. Mas deixa-me também ressalvar uma coisa. Eu gosto mais de ver o Pote, apesar de passar muito mais ao lado do jogo, neste sistema com os três avançados mais móveis, do que no sistema com o Paulinho. Ou seja, acho que o Pote, e disse ontem isso no Patreon, não foi Pedro, o Pote, mesmo assim com esse sistema, e não está em grande forma, consegue aparecer muito mais no jogo, em momentos decisivos, portanto, em momentos de finalização, do que aparecia, do que aparece com o sistema com o Paulinho. Porque tem mais apoio, tem jogador mais próximo, já vamos ver, consegue combinar milhares, consegue trocar de posição e, portanto, confundir as marcações, troca com Sarabia, muitas vezes de posição, e, portanto, eu acho que até para o Pote, o sistema com três avançados mais móveis é melhor. O Manchester City joga assim. Até posso dar o caso do Liverpool, por exemplo. O Liverpool também não tem ponta de lança fixo, não é? Joga com o Mané, de vez em quando joga lá com o Diogo Jota, o Firmino joga quase sempre no banco. E, portanto, é uma forma diferente, obviamente. E depois até posso explicar porque é que eu acho isso, embora Paulinho tenha começado bem a época, mas depois há a questão. A questão que os treinadores portugueses também estudam bem os adversários e começaram a perceber como é que Paulinho descia, como é que fazia, obviamente, todas as movimentações. Depois começou a ser muito mais bem marcado e o Sporting começou a ter muitos problemas, sobretudo com equipas que defendem muito bem o corredor central. Isto também muito devido à dificuldade que o Sporting tem em construir, por exemplo, com uma dupla de Matheus Nunes e Palhinha, muitas poucas vezes arriscam um passo vertical, com centrais como o Neto, muitas poucas vezes arriscam um passo vertical, portanto o Sporting tem muita dificuldade a construir quando temos jogadores que têm essa dificuldade natural no seu futebol, e deixem-me dizer que muitas vezes, e principalmente nos jogos grandes, faz muita falta um jogador mais de cariz, mais parecido com o que o João Mário fazia, por exemplo. Isto porque segura a bola, consegue linhas de passe, é inteligente e, portanto, consegue segurar a bola e a equipa consegue subir, consegue sair dessa pressão, muitas vezes segurando a bola e depois passando com bons passes, enquanto neste ano o Sporting teve essa dificuldade porque queria ter mais bola, queria ser uma equipa mais preponderante em termos ofensivos do que não só do que o ano passado, que era mais em transição e que denunciava também Matheus Nunes, mas este ano faz falta um médico com outras características. Em relação ao jogo, pá, eu acho que nós temos primeiro que situar. O Boa Vista ontem jogou desfalcado em nível ofensivo, não jogou o Musa, o Sauer saiu para o Botafogo, o Pérez também não jogou e, portanto, logo ali percebeu-se que era um Boa Vista talhado para defender e não com capacidade, tirando o Gorré, que em velocidade causou ali um ou dois lances, que o Coates esteve irrepreensível na primeira parte. É verdade é que foi um Boa Vista que tinha a manta muito curta para nos provocar calafrios. Agora, a questão era se o Sporting conseguia ter manta suficiente capacidade para chegar. Capacidade ofensiva. Sim, e nós tivemos dificuldades ao início. Primeiro, circulação de bola muito lenta, Depois, lá está, quando o Boa Vista era esperto, quando deixava o Neto, quando era para o Neto construir, e o Neto jogou muito próximo de Coates, portanto nem sequer dava largura, tem essa dificuldade. O Coates sim arriscou alguns passos. O Inácio na esquerda eu acho que não é tão preponderante na direita, eu acho que o Sporting precisa realmente de central, precisa de um central para o ano. Depois Mateus Nunes, lá está, não se caracteriza por ir palhinha de fazer passes verticais e, portanto, não conseguem fazer a ligação muito pelo interior. E o Sporting sentiu ali algumas dificuldades, mas depois acabou por aproveitar bem um passe do Coates para o Nuno Santos, um passe a rasgar, depois também aproveitar, obviamente, ali a escorregadela do jogador do Boa Vista, e depois lá está o Pote a aparecer e a conseguir de calcanhar tipo ao Mateus Nunes. Portanto, peço desculpa, por aí o Sporting conseguiu chegar ao golo. Em termos de movimentações, Pedro, se quiseres apresentar o primeiro quadro. Enquanto o Castro recupera a voz. Desculpa que distraí-me, porque o site do Sporting parece que me ficou unavailable. Eu estava aqui a ver uma coisa no site do Sporting. E depois dizer o seguinte, a confirmação da rescisão do Slimani. Estou a brincar. Qual é o quadro que tu queres? Tu não assustes as pessoas, Pedro Melo. Preparem-se que vai ser. Não, é o primeiro. Não, o que é o primeiro? É o de Boa Vista ou o de Paços Ferreira? Boa Vista, Boa Vista. Então vou partilhar isso um bocadinho. Depois, o que eu acho que se consegue muito com este sistema... Ou que se consegue, é este, não é? Deixa-me ver. É. Eu tenho aqui. É esse, senhor. É. Não é esse. Boa Vista Sporting. Boa Vista Sporting. Não, mas não é esse. Espera aí. Eu vou-te mandar. Ai. Não? Minuto 56:78. Não foi eu. Tens aí o outro, não? Não, mas o outro é de espaço. O outro é passos. Então espera aí, eu achei estranho. Aqui eu esqueci-me de dizer, porque agora estava a ver o outro espaço. Okay. Eu mando outro, mas a questão, pronto, sim, o que eu quero dizer enquanto vou falando é o seguinte: o que é que nós podemos dizer aqui quando o Sporting joga com. Quanto a mim, mas isto, atenção, vale o que vale, mas é quanto a mim o que traz de diferente do jogo do Sporting. Primeiro, o adversário tem muito mais dificuldades na marcação, na minha opinião, do que. Andaste tu mesmo, João Castro, só para te dizer. É, acho que sim. Espera aí. Boa Vista 56. Mando-te os dois, que assim. Mandou, sim, senhor. Mandaste o mesmo. Isto é um programa em direto, é assim, minha gente. Direto é. É assim que as coisas acontecem, é assim que. Em relação. Eu mandei-te dois. Olha, vê. Já estou a ver, já estou a ver. Já vou ver. Pronto, é minuto 056. É o primeiro. Sim. O primeiro. O que é que pode. O que é que pode trazer quanto a mim diferente? Ou seja, eu acho que quando o Sporting joga sem o Paulinho e joga estes atacantes, curiosamente, sim, o Sporting apresenta mais homens na frente. E, foge das marcações, obviamente, porque há muitas trocas posicionais. E aparece mais gente na zona de finalização. Ontem aparecia sempre 3, 4, 5, 6 jogadores na zona de finalização. E, portanto, este é o quadro, como vocês podem ver, de Boa Vista, do minuto 0 ao minuto 56. E, portanto, o 17, o Sarabia, reparem a posição do Sarabia, que conseguiu fazer a ligação de todo o jogo, mas depois a posição que o Sporting assumia com a subida do Nuno Santos, com o Pote, e claramente pelas linhas mais acentuadas via-se como é que o Sporting saía. E, portanto, o Sarabia ali, naquela posição de avançado, muitas vezes trocava de posição e por isso é que ele também está ali, gajo descaída, mas conseguia ter sempre os jogadores muito próximos, portanto, conseguia ter o Pote muito próximo e sempre e o Edas muito próximo, o que ia aparecer sempre, repara, o Sporting quando chegava à área, chegava sempre, com, pelo menos com 5 homens, muitas vezes, com o Nuno Santos, o Pote, o Sarabia, o Edwards e até o Gaia aparecia muitas vezes ao segundo poste, ou o Mateus Nunes quando aparecia à entrada da área. E o Sporting conseguia ligar quando a bola chega lá à frente. E a dificuldade do Sporting, às vezes, é colocar a bola nos três homens da frente. Portanto, com os passos verticais, o jogo interior, às vezes a dificuldade é essa. O Sporting conseguiu isto muito bem. O lado negativo é que não conseguimos segurar muito bem o meio-campo enquanto o Mateus Nunes esteve em campo. O Ugarte veio trazer uma qualidade incrível ao meio-campo do Sporting. Sim. E o Boa Vista, a partir da entrada do Ugarte, deixou de existir. O Ugarte conseguiu unir muito mais o jogo do Sporting. É um jogador que pensa mais... Apesar de ter entrado para a posição para o 8, e é uma posição que ele faz bem, conseguiu segurar muito mais a bola, conseguiu tapar muito mais os caminhos do Boa Vista, conseguiu ligar muito mais o jogo do que o próprio Mateus Nunes, apesar do golo do Mateus Nunes. E, portanto, o Sporting aqui, com o Sarabia, conforme estava a dizer, que é um jogador inteligente, e deixa-me dizer, Eu ontem disse isso e realmente o Pedro frisou hoje. A ver ao vivo é totalmente diferente. Quer reparar ontem, claro. E neste posicionamento, o Sarabia corrigiu as posições do Edwards, do Pote, mandava a vir com o Matheus Nunes, porque muitas vezes o Matheus Nunes não fazia os passes verticais que ele queria e as combinações que o Sarabia achava que devia ter. O Sarabia pensa primeiro com os outros, muitas vezes faz o passe e os colegas depois reagem tarde, lá dois ou três passos para o Pote só apareceu depois. Porque o Sarabia é realmente um jogador extremamente inteligente, chamava a atenção muitas vezes do Edwards. Eu acho que uma das subidas do Edwards, o Edwards se faz mal, vem para dentro, quando podia ter dado em largura para o Jogai e o Sarabia, e o Sporting perdeu aí a oportunidade. O Sarabia foi logo atrás do Edwards explicar que naquele movimento tinha dois jogadores de Boa Vista na zona interior, portanto tinha que ser sempre para exterior porque estava decatapado a zona central. Corrigiu muitas vezes o Edwards, chamou muitas vezes a atenção também do Pote, muitas vezes até na própria pressão, porque não estava a pressionar conforme queria. E, portanto, é um jogador claramente inteligente e acima da média, e, portanto, vamos ter aqui algumas dificuldades em substituir. E depois, lá está aquilo conforme disse, aparece mais gente nas zonas de tiro, porque o Paulinho, quando recua muito, depois para aparecer na zona de tiro, demora mais, obviamente, a aparecer. E podemos apresentar aqui o outro quadro, Pedro. O outro quadro, só aqui um bocadinho. Já vou buscar o outro quadro, só um bocadinho. É do 56. É o do 56 ao 68, já aqui tem. Não, o de Passos Ferreira. Prende o de Passos Ferreira. Ah, queres o de Passos Ferreira? Agora okay, é o de Passos. Okay. Agora é que é mesmo o de Passos. O de Passos Ferreira porque foi o último que eu tinha em que tínhamos sim. A tripla. Sim, é exatamente. Só por causa disso, não é? Eu sei, é por causa. Sim, é por causa da tripla, não é? Exatamente. Sim. Cá está, Passos Ferreira. O posicionamento médio, quando nós jogamos com o Paulinho, muitas vezes o Paulinho está ali na zona do meio campo, portanto, está ali mesmo no grande círculo, muito, muito recuado. E, portanto, quando o Paulinho recua tanto para fazer ligação, e atenção, que ele faz muito bem a ligação, joga muito bem de costas, mas muitas vezes vem atrás. Depois o Sporting fica lá na frente com o Pote a aparecer e a fazer triangulações, o Sarabia a aparecer, mas a verdade é que depois o Sporting, reparem, a diferença de um gráfico para o outro, o Sporting fica com dois homens lá na frente, tem na mesma o 11, o Nuno Santos na esquerda, e ainda bem que este jogo, e foi por isso que eu também escolhi, é o Nuno Santos, para não ser o Mateus Reis para não estarem a dizer que estávamos a jogar com outro. Temos até o Porro na direita, que é mais ofensivo que o Jogaio, claramente, mas o Paulinho recuando tanto, e depois vai para uma zona onde normalmente as equipas agora adversárias estão a povoar muito, né? Estamos a ver que as equipas adversárias povoam muito a zona do meio campo, e portanto o médio fica sempre atento às descidas do Paulinho, e portanto ficam dois homens lá na frente do Sporting, muitas vezes mais soltos, e depois o Sporting não consegue apresentar nem tanta gente no meio campo contrário, nem tanta gente a cair nas zonas de finalização, e às vezes jogadores um bocado separados em termos de distância. E portanto o Sporting resultou e resulta várias vezes contra vários adversários, à medida que os treinadores foram percebendo como parar o Paulinho e como congestionar aquela zona centro. Obviamente sempre que o Paulinho deixa tem uma atenção especial, o Sporting fica um bocadinho mais refém. E continuo a dizer, um dos principais problemas do Sporting é construir, é chegar a bola aos avançados. Se o Paulinho está ali no meio, a bola não chega a ele. Se o Sporting não consegue pôr a bola também nos dois avançados, ou quando consegue, temos menos homens, portanto a probabilidade de perdermos ali a bola é sempre superior, porque também temos menos homens ali por metro quadrado perante defesas tão compactas como são as que nós jogamos contra nós. Quando temos três avançados móveis, eles estão sempre a trocar a posição, portanto é difícil aos adversários, obviamente, fazer a marcação. Aparece sempre um a tentar a profundidade, a tentar a desmarcação, os outros dois a combinar em zonas interiores, portanto quando a bola chega lá, estamos ali três jogadores, portanto é muito mais fácil ter apoios com quando tens três na frente, do que quando tens dois, porque o Paulinho, em muitos jogos, recua demasiado. Esta é a minha interpretação do que está diferente quando jogamos com três avançados móveis, de quando jogamos Paulinho. É mesmo pelas características do Paulinho, quando recua tanto para fazer a ligação do jogo, e eu entendo, é as características dele e é o que o Ruben Amorim impede, mas depois torna-se muito mais difícil o Sporting construir e ter mais homens a nível ofensivo e provocar danos nas defesas adversárias. Portanto, uma diferença que estes quadros provam é que realmente há a diferença quando jogamos com os três homens lá na frente, com três avançados mais móveis, e quando jogamos Paulinho, muito pelas características dos jogadores, muito pela dificuldade de construção do Sporting, e aqui os médios, deixa-me ver quem é, aqui por acaso era o Palhinha e o Mateus Nunes, portanto exatamente os mesmos médios, curiosamente, temos exatamente os mesmos jogadores, só não temos o Porro para o Jogaio, e o Sporting poderia apresentar sempre mais dificuldades a construir. E portanto, para ressalvar que eu acho que o Sporting precisa é de melhor construção, portanto, um central com melhor qualidade de construção, um ou dois com mais qualidade de construção, um médio diferente de Matheus Nunes para construir, ok? Um médio completamente diferente de Matheus Nunes, Matheus Nunes até poderá sair. O Sporting precisa de um jogador mais, com mais criatividade, com mais capacidade de passe, mais achas pensador, mais de segurar mais a bola. Pode vir a ser esse jogador? Ou achas pode. Que ainda tem que crescer? Não, eu acho que ele cresceu, não vai crescer mais. Não. Crescer, tamanho, crescer. É sempre a brincar. Ele já tem para aí 1,80m, calma, já tem para aí 1,80m, criatura. Eu acho que Bragança tem todas as condições para ser esse jogador. Não sei se o Ruben Amorim acha que o Bragança tem essas condições para ser um bom jogador. Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida, porque há questões de nível defensivo, ou outras questões que o Ruben Amorim acha que o jogador pode não ter a capacidade para fazer o vai-vem constante, porque o Sporting joga com dois médios, portanto é preciso também ter muito pulmão. A questão também passa muito por aí. Agora, ontem, na minha opinião, assistimos a um grande Ugarte na segunda parte. Claramente, foi a cola que fez com que o meio-campo do Sporting segurasse ali completamente o Boa Vista. Nunca tirou mais sentimos... Tirou as hipóteses ao Boa Vista de pensar se querem empatar. Sim. E depois, com bola, conseguiu, lá está, pensar melhor o jogo, ter mais posse de bola, mais critério até no passe. E a verdade é que o Sporting, a partir dali, conseguiu fazer uma segunda parte em que foi uma vitória tranquila. O Pedro já falou sobre isso. Claramente tranquila. Era uma questão de mais um golo ou menos um golo. E deu até para rodar os jogadores, para pôr mais jogadores e dar mais minutos a alguns jogadores que mereciam, como o próprio Bragança que entrou, o Tabata que acabou até por fazer o golo. E portanto, respondendo à tua questão, eu acho que falta ali um médio com essas características diferentes, muito próximo do que era o João Mário, se calhar até com mais criatividade. E depois falta lá na frente também, para já, sei lá, o Pedro ontem fez a pergunta mais difícil, foi mesmo as saudades do Sarabia. Vai faltar ali um jogador com essa inteligência e com essa capacidade. Referir a Edwards, eu acho que o Edwards cresceu mais na segunda parte, fruto também da entrada do lugar do Sporting, mandou mais no jogo e teve mais critério, portanto cresceu mais, e as indicações do Sarabia, é um jogador que sempre que joga a titular é quase sempre o melhor jogador do Sporting. Falta mais este tipo de jogadores ao Sporting, mais soluções destas, jogadores mais criativos que sabem ter bola. E depois, estes três jogadores que jogaram na frente são três jogadores com muita capacidade de ter bola, portanto, são jogadores com capacidade de ter bola, são jogadores com qualidade técnica, e isso aumenta a dificuldade sempre aos defesas, porque ok, não vamos ter nem o Sarabia, nem o Pote, nem o Edwards marcar grandes golos de cabeça, não é? Vão marcar um por ano, se tanto. Vamos ter é que, no tipo de futebol que se joga mais atualmente e com o futebol mais rente ao chão, obviamente são jogadores que tratam muito bem a bola, isso vai provocar sempre defesas, porque são jogadores que se associam bem, jogadores que têm também finta, têm remate, ainda para mais, os três jogadores, e agora nós precisamos é mais jogadores com esse tipo de características, até mais um jogador com características de um para um, capaz de destes desequilíbrios, porque o futebol neste momento faz muitos desequilíbrios, quando as equipas estão muito já bem treinadas para jogar contra as outras, obviamente o que vai desequilibrar sempre é a qualidade individual de um outro jogador, que vai desposicionar toda a linha defensiva contrária e vai fazer com que haja essas oportunidades. Não havendo isso, e as equipas estarem muito encaixadas, pá, só de vez em quando é que, ou por bola parada, ou um grande gol de longe, é que as coisas vão-se desequilibrando. Portanto, vamos ver para o próximo ano, Mariana. Vamos ver. Cá estaremos para a semana outra vez. Castro, daremos para a semana outra vez. Lá está. Bem, e fora de brincadeiras, isso corre bem. Ora bem, esta semana correu bem. O resultado foi ótimo. O resultado do jogo foi ótimo para o Sporting. Não correu bem para nenhum de nós. Se bem que eu continuo a achar que o autogol... O 3-0 é que estragou do penalti. Eu tinha, era 2-0. Eu tinha dito vitória do Sporting menos 2,5. E estava bem até marcar o 3-0. Eu acho que o autogol devia contar para a minha aposta da semana. Exato. Mas isso sou eu que gosto de dizer coisas. Ora bem, para quem não conhece este segmento do Sporting 160, o Isso Corre Bem, é uma parceria do Sporting 160 com a Betano.pt, onde eu, o Pedro e o João escolhemos uma aposta por semana acima, com uma odd acima de 2,5. Só por apostarmos, jogo do Sporting sempre, só por apostarmos já ganhamos um ponto, caso acertemos, ganhamos os pontos correspondentes a essa mesma odd. Vamos então à classificação, sendo que eu estou em último, portanto, quem lidera, Pedro Varela? Quem lidera é o Castro, com 29,27 segundos, estou eu com 21 pontos, e depois está a Mariana com 13 pontos. Pronto, que é o número de semanas a que nós fazemos isto, só para terem uma ideia. Sim, porque é um ponto. Sim, a Mariana ainda não acertou, tem estado a ligar vai a bica. Acertar agora. Na verdade, agora eu e o Cássio só acertámos duas vezes também. Agora bom, que também. Está no fim, agora que está no fim, é que a Mariana vai acertar. Calma, aqui dá três semanas até se encontrar. Ora bem, as apostas da próxima semana são as seguintes. Mariana, resultado correto. 2-0 dá uma odds de 6,20, portanto posso-me ali sonhar ainda com o lugar de Pedro Varela, posso ainda sonhar com o resultado de Pedro Varela se eu acertar. O Castro escolheu um resultado correto também, mas por 1-0, que dá uma odds de 5,70, e o Varela escolheu um handicap de menos 3 para o Sporting, que dá 5,90. Tudo a apostar forte para a próxima semana, e já sabem, se quiserem escolher as nossas apostas, basta irem a betano.pt e inscreverem-se com o código Sporting 160. Estava. Já está incrível outra vez. Adriano. Estava eu a dizer que se quiserem aqui apostar também no jogo do Sporting com o Gil Vicente no próximo domingo, basta irem a betano.pt e inscreverem-se com o código Sporting 160 e terão aqui uma vantagem nesse mesmo sentido. Portanto, eu acredito que eu vou acertar, mas todos eles acreditam que vão acertar também. Portanto, para a semana cá estaremos outra vez. Castraremos outra vez para ver quem acertou ou se ninguém acertou. E meninos, a verdade é que o programa já vai longo. Vamos então para as notas finais, e desta vez começo pelo João Castro. Ora bem, notas finais. A primeira grande nota é para todos os Leões do Norte que foram ontem ao Bessa. Porque do Norte e não só. Sim, do Norte e não só, mas muitos do Norte, tu já és quase do Norte. Mas, a Mariana já é do Norte, quase. E agora vem aí o Diniz. Olha, o Diniz está a concordar. Eu acho que nestas alturas, e foi isso que me também, e apesar de ter sido convidado para ir à Rádio Observador fazer o jogo, eu acho que é nas alturas mais difíceis que nós temos de estar junto do Sporting. Depois de duas derrotas, de ter ali um caso de Slimani, eu senti na minha alma que precisava estar no Bessa. Fosse o que acontecesse, pudesse o Porto, por exemplo, ser campeão, se o Porto saísse derrotado do Bessa e o Porto tivesse ganho. E, portanto, senti mesmo isso. Quero necessário estar presente, apoiar a equipa, apoiar o Ruben Amorim, apoiar os jogadores. E deu-se o caso do Sporting ter ganho, do Porto até ter perdido, essa bandeira da invencibilidade. E as coisas até se tornaram bonitas para nós, ontem à noite no estádio do Bessa, e portanto eu acho que é nesses momentos que nós devemos estar presentes, e portanto essa primeira nota para todos aqueles que abdicaram de estar com a família na segunda-feira à noite e foram ao estádio do Bessa, e aqui tenho que dizer publicamente, eu acho que o estádio do Bessa é o melhor estádio para ver futebol. É inacreditável as condições que nós temos para ver futebol lá no Bessa. Vê-se muito bem, as bancadas estão construídas à inglesa, adoro ir ao Bessa. Consegue-se ver mesmo o jogo atrás da baliza, consegue-se ver taticamente o jogo. É incrível. Deixa-me só deixar aqui uma nota. É incrível como estes dois são parecidos. Quem assistiu ao início do programa, é incrível como estes dois são parecidos. Porque a frase foi exatamente igual. Portanto, desculpa, João. Nada. E, portanto, esse é o primeiro destaque. O segundo destaque é, obviamente, que a minha nota é que se investiga cada vez mais as questões do doping no desporto. Aconteceu agora no ciclismo do Porto, ainda da W52, mas eu acho que deve-se investigar também no futebol, deve-se ir mais a fundo para acabar com estas tentativas de ter mais rendimento esportivo e, obviamente, subverter a verdade esportiva. Portanto, é uma nota que se deve rapidamente pôr em ação mais investigações e tudo, porque eu acho que não é só no ciclismo, há muito também no futebol e portanto, é preciso mais controle, quanto a mim. Depois, é preciso... A minha terceira nota é fundamentalmente para ter que dar aqui uma nota. Eu acho que o Benfica e a formação dos jogadores portugueses está de parabéns pelo Eu Feliz. E eu acho que mais importante que as vitórias é depois, obviamente, o aproveitamento dos jogadores para as equipas A, e o Sporting tem aproveitado isso, e não é por o Sporting estar mal agora em junho, se o 23, que nós podemos pôr em causa toda a formação, porque temos juvenis iniciados a fazer uma grande época, ainda agora ganhámos ao Benfica, eu acho que foi 3-1, 4-1, ainda agora em dois jogos dessas categorias, e o que eu acho mais importante, às vezes antes de criticarmos, é pensarmos nos modelos de formação, o que pode estar a ser bem feito, porque pode não estar a haver rendimento, obviamente eu acho que deve haver melhor qualidade dos treinadores na parte dos sub-23, júniors, eu acho que falta ali mais qualidade, ok? Dou isso premissa, mas também acho que nós temos que dar a mão à palmatória e percebemos que há ali muito talento e não vamos aproveitar todos os jovens, é impossível aproveitar todos os jovens, mas depois eu acho que o verdadeiro medidor da competência de formação não é só vencer os campeonatos, a UEFA League e tudo, é a quantidade de jogadores que chegam a equipar, e portanto, e nós este ano já tivemos o Rodrigo Ribeiro, o Darius Hugo, o Nazinho, temos o Gonçalo Esteves, com 17 anos também, e, portanto, isso é que mede a qualidade da formação, e é isso que tem que ser preparado, portanto, é isso que nós devemos apregoar e não esperar pelas vitórias. Deixa só o João recuperar a voz. Pedro. E o Pedro parou, portanto, eu fico aqui em chouriços, claro está. Não? Não? Pedro Varela? Espera aí que eu já te ajudo. Não, o Pedro está parado? O Pedro está parado. Ele já regressa. Ele já. Isto hoje é um programa em direto em todos os sentidos. Não, eu acho que isso é fundamental, Mariana. Porque eu estava a conversar com amigos meus benfiquistas e estava a lhe dar os parabéns. Mas é o que eu lhe estava a dizer. Mais importante para vocês, além, obviamente, do prestígio que é ganhar a UEFA League, atenção, e claro, ganhar 6-0 ao Salzburgo é sempre brutal, porque Salzburgo tem grandes contratações. Agora, é importante depois ver quem é os jogadores que vão se integrar na equipa A. Obviamente que nós tivemos esta aparição destes jovens jogadores de Sporting, mas o importante é que eles se integram na equipa A, como o Nuno Mendes, o Inácio, porque só aparecer uma ou duas vezes na equipa A não faz disso uma boa formação. Faz disso, é uma tentativa de aproveitar esses jovens. Isso faz. Ou seja, foi dada uma oportunidade para se avaliar. Agora, depois, em termos de resultados práticos, nós queremos é que os jogadores entreguem a equipa A e que tenham muitos minutos. Eu acho que isso é que é o fundamental. Agora, já vem aí o Pedro, está aí. Já regressou. Isso é que eu acho fundamental. Depois, eu podia, aqui a minha nota final é que eu gostava muito de ler o livro que tu trouxeste de Lisboa, mas o Pedro ficou com o livro e, portanto, a minha nota está ali. Está aqui, a minha nota final também tenho isso. Está aqui. Era a minha nota final, é que eu queria ler o livro. Este é o meu. E, portanto, atenção, ele veio os dois livros e os dois jornais do centenário. Basta que compramos, Mariana, não vale? Exatamente. Não, foi oferta. Apesar de conhecermos os autores, já os entrevistamos aqui, mas compramos. Não, o Castro queria muito ler, sim, mas agora vai ter que esperar que o Varela colabore com ele. Não há problema. Tem muito para conseguir para fazer, ler. Portanto, não, eu já vou vender o livro do Castro, o meu vai sair de borla. Portanto, eu levo-te outro, não te preocupes. Não. Força, Varela, vai para as tuas notas finais. Não, eu tinha essa nota final também, ainda bem que o Castro falou, porque é importante. Não só porque o primeiro livro já tinha sido excelente, Paulo Barata, Luís Costa Dias no primeiro livro. Este segundo está incrível. Continua, a qualidade da edição é fabulosa, são mesmo livros de tem imagens incríveis. As imagens são incríveis, a encadernação é incrível e tem, além de ter o Luís Costa Dias e o Paulo Barata, que já foram nossos convidados aqui no Sporting 160, tem o Vasco Borges de Campos, que é filho de um grande amigo meu e que fez um trabalho notável no Museu de Sporting, e está aqui um livro escrito pelos três, muita curiosidade para começar a ler isto, a Mariana te fez-nos o favor de nos trazer ontem. Tenho a certeza que vai ser mais um livro incrível, porque o primeiro tinha sido espetacular. Quatro notas finais, uma delas já tinha falado e uma João também já deu um toque, e também vou dizer só uma ou duas coisas. Futebol feminino está no Jamor presente, aquilo que falamos no início do programa, não queria deixar de realçar, estava ali um gato, não queria deixar de realçar. é importante, só tenho pena que não sejam as duas equipas de futebol feminino. Teresa Bonvalor, surfista do Sporting, venceu na segunda-feira o Joaquim Chaves, Saúde Porto Pro. É um atleta que eu aprecio muito, não só por ser atleta olímpico, eu gosto muito de atletas olímpicos, não quer dizer que não gosto de outros atletas, mas tenho um carinho muito especial por atletas olímpicos, por tudo aquilo que eu adoro de Jogos Olímpicos. Acredito muito no valor desta atleta e, portanto, está a continuar a dar excelentes provas da sua capacidade. Depois, a equipa de futsal, que foi entregar a Supertaça e a Taça da Liga de Futsal, estão de partida para... Já para... chegaram, até. Quer dizer, estão de partida no sentido, já lá estão. Vão jogar já na quinta-feira, sexta-feira, contra os franceses do ACCS Arsenerier Villeneuve 92. Qualquer coisa, pronto. Do quem nós já tínhamos jogado com eles e ganhamos por 4-3, eles estão a substituir a equipa, estão a substituir o Twyman. E portanto o Sporting tem aqui uma boa possibilidade de voltar à final. Na outra meia-final vamos ter o Benfica com o Barcelona. O Sporting joga na sexta às 4, que é às 4 portuguesas, 17 horas Central European Time, portanto 16 horas em Portugal, já que e o torneio está a acontecer em Riga, na Arena Riga, e portanto vamos, o futsal tem sido o nosso abono durante anos de alegrias de tudo e mais alguma coisa. E se ganhasse este título seria absolutamente, eu já não sei que palavras é que poderia haver para uma possibilidade de mais um título europeu. Por fim, vou fechar exatamente com a Youth League. O João já referiu aqui muito do que isso é importante. Eu obviamente, o Benfica venceu. Acho que, de certa forma, o Benfica tinha ali uma dívida a receber, porque já tinha estado muito próximo de vencer e finalmente... Era 4 finais, não é? Exatamente. Esta acho que era a quarta final deles e acabaram por vencer. Mas o que eu acho mais importante aqui é aquilo que o João disse e gostava de reforçar, que tem a ver com aquilo que significa para os clubes portugueses. Este modelo não vai mudar, e eu acho que dificilmente nós vamos ter capacidade para mudar para os clubes portugueses, que é um modelo assente em formação, é um modelo assente, como é que temos vindo a fazer, em jogadores que, ou por serem um bocadinho mais velhos, ou por terem experiência em outros campeonatos e que possam vir por cá, sejam emprestados ou comprados, como foi Sarabia, como foram, por exemplo, foi Sarabia como emprestado, ou por exemplo o João Pereira, quando foi comprado, os jogadores mais pretos, e depois os jogadores que estão no nosso campeonato e que nós podemos comprar, porque são jogadores que vêm ou do Famalicão, como já fizemos com o Pedro Gonçalves e com outros, mas o modelo da formação acaba por ser absolutamente fundamental, e nós temos que dar cada vez mais valor, temos que montar estruturas cada vez mais profissionais, certamente, mais importantes, para que a formação, não são os títulos que eles têm nas formações, claro que uma Youth League é sempre um título interessante de ganhar, obviamente, é um bocadinho diferente de ser campeão de júniores ou campeão nacional dos séniores, dos juvenis ou dos iniciados, mas é aquilo que eles depois podem transportar para a equipa principal e como apoio a essas equipas, e aquilo que podem dar, e não só aos clubes portugueses, como também depois na venda para o estrangeiro, que é sempre importante, como também na constituição de um tronco importante para a seleção nacional, porque obviamente isso depois acaba por ser importante, e nós que estamos tão habituados agora nestes últimos anos a ir sempre às fases finais dos europeus e dos mundiais, não queremos certamente voltar aos tempos de 1996, onde quase praticamente não íamos a nenhum europeu e mundial até então, e desde essa altura praticamente fomos a todos, e é isso que queremos continuar, e portanto esse momento acaba por ser importante por isso e por aquilo que representa para a formação e para os jogadores que estão na formação e que acabam por ser importantes para todos os clubes. Pedro, deixa-me só dizer, a Mariana, deixa-me só dizer, para ficar claro, daquilo da formação. Quando falamos dos jogadores que vão entrar para o plantel da equipa A, obviamente jogadores com qualidade. Portanto, quanto maior qualidade tiver o plantel da equipa A, mais difícil é para os jogadores integrarem o plantel. Aqueles que integrarem, obviamente, têm que ter qualidade. E o que eu acho que o Sporting tem feito isso muito bem, porque muita gente não contava com a qualidade do Nuno Mendes, nem do Inácio, nem de outros que possam me esquecer, obviamente. Mas a verdade é que a qualidade está lá, e como vimos, por exemplo, o Nuno Mendes está no Paris Saint-Germain e foi campeão. E, portanto, esqueci-me da minha nota que era para o Nuno Mendes, campeão no Sporting, campeão no Paris Saint-Germain e considerado pelos adeptos como... E o que o Sarabia, e considerado pelos adeptos a melhor contratação do Paris Saint-Germain. Foi isto. E se não for mesmo a melhor contratação da Ligue 1? Sim, exatamente. Só pouca coisa. Tantas saudades que tenho, que temos de Nuno Mendes, não descredibilizando ninguém que cá esteja, obviamente. E eu vou aproveitar para deixar aqui também uma nota final. É uma nota final pessoal, porque obviamente quem me conhece, quem me acompanha e quem vê aqui o Sporting 160 sabe a ligação que tenho à zona norte do país. E a verdade é que os jogos na zona norte são muitos e eu felizmente consegui ir a quase todos, só não fui a Famalicão e a Braga. A Famalicão não fui porque era cartão do adepto e a Braga não fui porque era dia de trabalho, mas felizmente tenho muitos amigos na zona norte do país, tenho muitos amigos sportinguistas na zona norte do país e a verdade é que quando se diz que como se ouviu no Estádio do Dragão, que é Sporting Lisboa Boa, porque há mentalidades pequeninas que ainda assim o dizem. Nunca se esqueçam que grande parte do amor ao Sporting vem não só de Lisboa, mas também de todas as zonas do país e do mundo, porque tal e qual como já disse montes de vezes, não é Sporting Clube Portugal, será sempre Sporting Clube do Mundo. Obrigada a todos por mais um grande programa. Obrigada João, obrigada Pedro, obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa e não se esqueçam de apoiar todas as modalidades, porque o Sporting é o clube mais eclético deste país. Obrigada a todos, viva o Sporting Clube Portugal, uma boa semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Hey!